Rivaldo para Ronaldinho. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil! Tempo não poderia ser melhor. A enfiada de bola, Ronaldinho ajeitou no pé esquerdo. Van der Sar saiu, deu um tapa com o pé esquerdo, saiu com o abraço. Assina, Ronaldinho, assina, Ronaldinho, assina, assina, assina, que o gol é seu. Ronaldinho, um para o Brasil, zero para a Holanda.